Noturno. Opus 8, número 17. Era uma beleza estonteante. Uma beleza nos mínimos detalhes aparentes, daqueles que se possa imaginar, daqueles ocultos, daqueles provocativos, daqueles detalhes que se revelam na medida certa, na exposição sutil, na intencionalidade de que se percorra apenas uma parte do caminho. Era uma beleza com atributos que se possa esperar das mais altas expectativas lineares, consciente que neste exato momento histórico seu corpo correspondia a todos os padrões estabelecidos. Convicta, pois não pense que era somente a epiderme, a superfície, a aparente casca, o exterior valorizado por uma gigantesca estrutura invisível que molda o achar, o pensar, o sentir, o vislumbrar da beleza. Era também o raciocínio, o pensamento lógico, a inteligência perspicaz não mediana, mas capaz de reconhecer o ponto em que estava. Definitivamente não pediu para nascer assim, mas assim era e tinha plena consciência de que esta beleza interferia, determinava na obtenção do seu sucesso. Para o seu pensamento rápido, sua inteligência sagaz, era com certa facilidade que conseguia fazer a leitura de estrutura complexa dos mecanismos de poder da sociedade, isso levando em conta que nunca tinha lido Foucault. Era uma leitora hábil, intensa, lia com voracidade, lia com persistência, lia com inteligência, mas lia principalmente com imenso prazer, lia por diletantismo e revelava uma confissão íntima, reservada, quase uma confissão sacerdotisa, a portas fechadas num confessionário vetusto, que lia, às vezes, buscando autoajuda. Tentava descobrir qual teria sido o primeiro passo para se deixar levar para estar onde estava. Como tinha chegado até aqui? Sabedora que há sempre vantagens em tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Culpamos o sistema, culpamos as mães, culpamos as origens, culpamos os aproveitadores, a mídia, a indústria da moda, a indústria farmacêutica, o mundo capitalista e a sociedade machista, mas lá no fundo, bem no fundo mesmo, sabemos que há sempre uma conivência. Pelos motivos mais sórdidos, ou legítimos, ou específicos, ou maléficos, ou distraídos, ou tristes, mas sempre há motivos e de certa forma sabemos que nos deixamos levar, quase sempre para obtermos alguma vantagem nisso. Todos os movimentos eram sincronizados, a beleza também estava incorporada aos movimentos, o andar em passadas equidistantes era elegante, charmoso, mas originalmente gracioso com um toque de peculiaridade e mistério. O olhar era randômico sem o frenesi contemporâneo. Quando pousava num objeto deixava pontas de meditação sobre a razão da existência. Quando pousava em alguém deixava um rastro de ferimentos, fraturas expostas, feridas abertas, lesões cutâneas. Todos os olhares ficavam embaçados, marejados, fontes de contínuas cascatas e inchaços matutinos evidentes. Povoava a mente de incontáveis. Ações desvairadas, esperas absurdas, estratégias intrínsecas e megalomaníacas foram construídas como pontes, como catedrais, como edifícios de sólidas estruturas de detalhes milimétricos, de encaixes perfeitos, de pilares sólidos, de vigas mestras, porém terremotos sísmicos inexoráveis dissipariam todas as obras, todas as formas, até mesmo as mais sensíveis, as mais doces, as mais aromáticas sucumbiriam à impassibilidade inquebrantável. A lua. Plena. Absolutamente cheia, imensa, luminosa, misteriosa estava lá. Circundante na eternidade dos movimentos elípticos pairava incisiva para deixar claro que o destino era este. Com toda a evidência nítida, circular e ininterrupta estava sempre lá cumprindo seu existir por vezes em ângulos diferentes, por vezes mostrando partes, por vezes encoberta, por vezes eclodindo suspiros, por vezes iluminando caminhos, por vezes inspirando canções, por vezes ignorada, por vezes chegou a ver o sol, mas por um ínfimo momento, uma fugidia tarde apenas para provocar um simulacro de esperança de contornar a inexorabilidade. A distância se fez imperativa nas palavras, nos sons, nas formas, nas tensões sem resolução, nas tensões com resoluções adiadas, postergadas, passivas de crescendos dilatados, crescendos intencionais para cadências expressivas e escalas virtuosas. A comiseração, o condoimento e a mágoa reverberavam até o último instante. Não houve qualquer intenção de amealhar sentimentos tão contundentes. Pelo contrário, a dor inerente, a dor abrangente se espalhou como uma doença epidérmica que não poupava uma única célula, um único poro. Os ornamentos quase não permitiam classificá-los como complementos tamanha especificidade, tamanha sincronia na forma, na textura, no brilho, no peso. Eram de múltiplas cores e intensidades, objetos puriformes que desafiavam olhares, desafiavam desejos, desafiavam intencionalidade ocultas e com tudo isso não ofuscavam a beleza original. De culturas diferentes abundavam em combinações infinitas que não deixavam lacunas, não deixavam espaços vazios, formando o conjunto perfeito, e apesar de tudo isso não aliviava, sequer num simulacro de tempo, os sentimentos perenes, intrínsecos, latentes. A busca ininterrupta da descoberta de trajetórias sinuosas não cessa. Sinais fugidios de episódios brilhavam intermitentes na memória, durante as noites morcegos pairavam, ondas fustigavam rochas sem piedade, lembranças causticavam a alma como ondas e morcegos. Morcegos que deveriam ter outros donos, estroinas, aurívoros, perdulários e outros que rondavam a vigília num desfile grotesco de arquétipos óbvios. A busca ininterrupta de descoberta segue, segue uma trajetória bem determinada, bem específica. A estrada percorria-se de automóvel. A paisagem exuberante passava rápida na beira da estrada, lenta para o olhar distante nas montanhas, na floresta, nas aves, nas árvores abundantes alternada com desenhos intermitentes e contínuos na serpente desvelada adiante. Do alto retrovisor mostrava a mesma paisagem até o mar, nunca enxergamos a mesma coisa quando olhamos através do espelho, as imagens são invertidas, são minimizadas, ofuscadas por manchas, enquadradas sob novos ângulos, sonorizadas com novas trilhas. A busca ininterrupta se aproximava da cidade, suas aglomerações, seus emaranhados, seus becos, suas vielas, suas sonoridades absurdas, suas múltiplas vozes e suas mudanças de estado permanente. Hermeticamente fechados, a ilusão de não pertencimento, de proteção, de alienação até o óbvio esfregar asperamente a claridade do que somos. Uma parte, um todo, um recorte, um ângulo, uma perpendicular, uma tangente, uma sobreposição, um paralelismo ou sob qualquer abordagem é o que somos. A busca desce do automóvel e inicia seu caminhar, como já afirmamos, um caminhar elegante calcado na equidistância dos pisares, no ritmo regular das alternâncias e no balanço intrínseco das partes móveis. As calçadas, mesmo que regulares, assemelhavam a tapetes, tapetes robustos e bem acabados nesta situação peculiar de caminhar resoluto. Dobrar a esquina era inevitável para permanecer no trajeto e concretizar a busca, e a cada transeunte as evidências desta edificação de beleza se confirmava nos olhares discretos, nos olhares dissimulados, nos olhares desejosos, nos olhares que tentavam ser indiferentes por razões óbvias. O sinal ocluso evidencia a imperatividade da pausa, momentos de inversão de movimentos, agora tudo ao redor se movimentava antagonicamente ao seu estado estático. Tempo justo para a mudança de cor e o deslizar agora era sobre as faixas. Quase acreditando que elas se movimentavam também, conclui a travessia, uma travessia aparentemente curta, mas uma travessia cheia de significados, numa direção bem definida, com propósitos bem específicos. Uma face em movimento contrário reconhece, gestos incisivos, preâmbulos de abordagem inevitável, de pormenores indagativos, de exclamações entusiasmadas, de elogios suspeitos, de considerações oportunas, de interlocução breve e monossilábica na tentativa desesperada de não abreviar a caminhada que tinha destino certo, finalidade definitiva. A inteligência propicia construções sintáticas oportunas para suplantar as pedras no caminho. A busca mostrava sinais de arrefecimento. Diante do edifício, morada que tensionava ser fixa muito tempo sem sucesso, a percepção atenta dos detalhes foi involuntária, mas o portão elevado, as plantas que o cercavam, o som do interfone, os gestos do porteiro foram percebidos em cada movimento. A pequena escada até o saguão da portaria, o corrimão metálico era novidade, as portas de vidro escuro impediam vislumbrar os móveis. Diante do elevador mudou de rota, preferiu as escadas e cada degrau foi motivo para revisitar os passos desta busca, pensar a cada degrau cada bifurcação da vida, a cada degrau a convicção se fortalecia para um novo direcionamento. Abre a porta ofegante e imediatamente vai se desvencilhando dos ornamentos largados sem pensar, largados em qualquer lugar, largados definitivamente. Para diante da sacada, ainda ofegante, observando por ínfimos instantes a paisagem. A vertigem inunda segundos antes da precipitação. O corpo suspenso no ar corroborava as descobertas do Sr. Isaac, a queda foi rápida, em linha reta, o impacto foi definitivo. Certo que morava apenas no primeiro andar, certo que havia um toldo logo abaixo da sua sacada, Certo que o choque foi amortecido consideravelmente, certo que não o suficiente para evitar uma cicatriz proeminente na face, certo que ela foi utilizada por muito tempo como lembrança. Sentou-se na primeira fileira para apreciar a interpretação da pianista.